Agora o Boss, Bruce Springsteen, Born in USA. Just Acabámos de ouvir o Style Council e o tema Shout to the Top. Agora outro grito, mas dos Tears for Fears. Shout! Shouldn't have Acabamos de ouvir os The Christians' Harvest for the World. Agora, Always the Sun, dos Stranglers. Responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. ouvimos a Tiffany, Think We're Alone Now. Agora os Toto, Rosanna. Meet you all the way, Rosanna, yeah. your style. It was strong but sweet. I fell for you right then and there. I didn't care who knew. I followed you anywhere. Give me, give me, give me all night long. Give me, give me, give me. Keep playing that love song. Estivemos com a dupla Walden and Petty e o tema Gimme Gimme Gimme. Agora Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. This is a- Acabamos de ouvir Todd Rundgren, Bang on a Drum All Day. Agora os B-Movie Nowhere Girl. Yeah. Foram os America, You Can Do Magic. De seguida, Berlin, Take My Breath Away. Thank you. Estivemos com as Sister Sledge, Frankie. Agora os Alan Parsons Project, High in the Sky. Accusation before, and I ain't gonna take it.

ouvimos o Spandau Ballet Through the Barricades. Agora Chris Rea, On the Beach. On the beach. Yeah, yeah. Acabamos de ouvir Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Agora os brasileiros inimigos do rei, uma barata chamada Kafka. Encontrei uma barata na cozinha. Ela olhou pra ela, ela olhou pra mim. Ofereci a ela um pedaço de pudim. O curioso foi que ela disse sim. Vem cá ficar comigo, sim. Gosto tudo que eu gosto, sim. Vem cá ficar comigo, sim. Vem cá ficar. Ofereci a ela um disco do Sex Pistols. Ofereci a ela uma batida de limão. Perguntei se ela gostava dos Beatles. Perguntei se ela era disco pião. Ela disse sim. Vem cá ficar comigo. Sim. Gosto tudo que eu gosto. Sim. Vem cá ficar comigo. Sim. Vem cá ficar. Você mora na Barata Ribeiro, no edifício que tem um buraco perto do chuveiro. Já se drogou com Pedemon, insetizão, fumou Baigon. Tudo quanto é tipo de veneno você acha bom. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, gosto tudo que eu gosto. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, vem cá fungar. Thank you.

foram o esqui da abelha e o tema fixação. Agora os portugueses delfins, um lugar ao sol. Um lugar ao sol. Ouvimos o GNR no seu primeiro single, Portugal na CEE. Agora, o HF, Cavalos de Corrida. E assim chegamos ao fim de mais 2 horas de viagem no Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, à mesma hora, no mesmo local. Terminamos então por hoje com o Salada de Frutas e o tema Tá Na Hora. vir à praça. Vais ver, digo eu, quase não.